que é que ofereceste à Carolina? Ofereci-lhe uns brincos de ouro e ainda lhe dei chocolates. O que é que vais dar aos gêmeos no Natal? Acho que lhes vou dar uma pista de automóveis. Já me devolveste os livros que te emprestei? Sim, já te devolvi os livros. Não te lembras?